Cara, essa conversa toda me lembrou aquele poema do Milo Fernandes, que dizia o Aquele seguinte: poema, né? Poema. Festinando-se para o comarcão do Agro de Brelhos, o Serodes Cuca mesurava a longura de seu outrego, sua coita, uma zarandalha. É o que eu acho também. Olha, Exatamente. não tenho palavras. Boa tarde, quiçá bom dia, bípedes. Estamos aqui no GugaCast com o Guga Mafra e o Rafael. E aí? E aí, beleza? A empolgação, né? A animação. Não, foi ótimo, mas é sempre assim, cara. Ninguém sabe começar esse programa, nem eu. Por isso que eu mando os outros começarem. Ninguém se empolga, assim. Não, é sempre assim. Não, cada vez a gente... Foi bom até, foi bom. Porque você eu achei super animado. Você é demais, né? Louco por isso. É, você é um youtuber experimentado. Como vocês já perceberam, quem apresentou esse programa foi o nosso amigo Sr. K. E aí? Que a gente chamou aqui porque ele é o especialista em falar da vida dos outros. É o maior especialista de toda a internet. O cara tem um programa só disso. É, isso é horrível, né, cara? Quem diria, essa altura do campeonato, me tornar especialista na vida alheia. Praticamente me sinto um Nelson Rodrigues. Você é um milênio. Pois é, Fred. Você, cara, você tem 10 diplomas, certo? Fala 5 línguas. E no fim das contas, sua especialidade é essa. Mas hoje não é dia de você contar a história, cara. Hoje é dia só de você comentar. É só isso, Rafael? Tem alguma coisa? Não, eu preparei um jogo aqui pra ter uma disputa entre você e o Sr. K. Duas grandes celebridades da internet, grandes especialistas em milhares de coisas. Uhum. E aí eu preparei um jogo pra ver o quanto vocês sabem realmente. Esse jogo se chama Quem Foi Que Disse Isso? Olha. Yeah. Ok. Eu peguei frases de grandes pensadores, pessoas realmente relevantes no mundo. Se é pra ser sobre matérias das quais eu domino, eu imagino o naipe desses pensadores. Exato, super pensadores, né, do quilate de Gisele Bündchen. Olha. E aí eu vou, é assim, eu falo uma frase e dou opções pra vocês saberem quem foi que falou. Tudo bem que você não precisa saber a frase, não são frases tão famosas. E quem adivinhar, ganha um ponto, tá ok? Bom. Quantas opções você vai dar? 3 opções. É, já saímos com 33% de chance, assim, de cara. É melhor que a vida. É fácil. Porra, muito melhor que a vida. É um de cada vez ou a gente tem que apertar o botão? Não, é um de cada vez. Ah, tá bom. A última rodada é um grande passo ou repassa. E quem acertar a última rodada ganha. Vamos lá. Vou começar pelo Guga pro senhor K ver a dinâmica aqui. Perfeito. Guga, quem disse a seguinte frase: quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. As opções são Nietzsche, Paulo Coelho ou o cara que faz Cake Boss? O cara que faz Cake Boss. Errado. Quem disse isso foi Nietzsche. Nietzsche era conhecido por ser um grande frasista e essa é uma delas. As alternativas são pra enganar os jogadores. Quem sabe uma frase pra abrir o programa, sei lá, falar sobre um grande bolo que ele fez. Pois é, eu achei que fosse isso. Eu fiz o único bolo que dá pra ser visto da ISS. A ISS me pediu um bolo e eles queriam poder ver lá da ISS. E eu pensei, caramba, esse é um grande desafio. Vamos lá, senhor K. A frase é a seguinte, é uma frase muito profunda que diz o seguinte: chegou a hora de dizer adeus ao Zorak e sua família. Quem disse essa frase? Space Ghost? O filme iraniano Filhos do Paraíso? Ou William Bonner? Eu imagino que tenha sido William Bonner. Errado. Ele não pode. Errado. Foi o Space Ghost. Grande Space Ghost. Sinto saudades, seriado. Era bom. O Zorak era um inimigo dele, que era um comentarista. O tecladista era o Brack. Não é isso? O Brack, isso. Exatamente. Que tinha dois movimentos, né? Cara reta e cara de lado. Era o melhor programa de entrevista. Ele era muito bom. Pergunta para Guga. Não há nenhuma árvore que o vento não tenha sacudido. Elas cresceram mais fortes. Quem disse isso? Paulo Coelho? Ana Maria Braga ou Rafinha Bastos? Oh, é. Paulo Coelho. Errado! Foi Ana Maria Braga. Você desprezou o potencial filosófico da Ana Maria Braga. Pô, mas essa foi a cara do Paulo Coelho. Eu estou chocado, hein? Eu estou chocado, Guga. Estou chocado você ter desprezado, mas tudo bem. Senhor K, a frase é a seguinte: pesquisar é o spoiler da vida. Quem disse isso? Foi o GugaCast? Foi o Jim Carrey? Ou foi o George R. R. Martin? Foi o George R. R. Não, não foi. Foi o GugaCast. Errou!

Na hora do ônibus sair, um dos motoristas, são dois, que se revezam para fazer a viagem sem parar, deu os avisos usuais. Seriam 30 horas de viagem, pararíamos de 3 em 3 horas, não era permitido fumar nos banheiros, mas aparentemente no resto do ônibus sim. Putz. E que não éramos obrigados a usar o cinto de segurança. Afinal, eram 30 horas de viagem. Mas se o Detran parasse a gente, deveríamos colocar o cinto na hora ou ele seria multado. Legal, ok. Regras brasileiras. É. Não é obrigatório usar o cinto, é obrigatório estar de cinto quando você é parado. É exatamente, são coisas diferentes. Por fim, o motorista olhou para aquele monte de gente chilelê. Você sabe o que é isso? Nunca ouvi. É uma gíria. A gente tem que descobrir de onde é essa gíria, a gente vai descobrir de que capital que ela é. Bom, um monte de gente chilelê. E resolveu puxar um Pai Nosso, para que a viagem fosse abençoada, segundo ele. Ok, ele tá começando bem. É. Eu queria falar só uma coisa aqui. Realmente tem que ter muita vantagem, né, cara? 30 horas de viagem, sendo acordado a cada 3 horas. Ou seja, você não dorme. Parece uma punição, né? Por que, que alguém vai de livre e espontânea vantagem nisso? Digo mais, por que, que alguém paga para passar por isso? Pois é. Bom, alunos de ciências sociais são, em sua maioria, ateus e problematizadores da religião dominante. Mas resolvemos fazer coro ao Pai Nosso para deixar o cara feliz. Porém, percebemos que ia ser uma viagem meio complicada, já que um motorista religioso não é bem uma combinação ideal para um ônibus com 40 jovens alunos das humanas mais humanas dentre todas as humanas, as ciências sociais. Bom, aí eu apaguei, não vi nada da viagem por muitas horas, com alguns estados de semiconsciência para ir no banheiro das paradas. Mas eram 30 fodendo horas... Não, ela tava tirando de fucking. Tipo, 30 fucking isso. Horas. 30 fucking horas na estrada. Chegou num ponto em que eu e meu namorado... Não... ela tava com o namorado. Tava com o namorado. É, que é o Édipo. que também é filho dela. Não aguentávamos mais dormir. Com o agravante que o motorista havia se perdido e a viagem já estava quase 35 horas e nada da gente chegar. Caramba. Puta que pariu. Então, assim, ela escreveu pra contar o que aconteceu depois de 35 horas, porque as primeiras 35 horas foram até ok. Foi tudo bem, foi só ficar andando de ônibus. Foi aquela merda esperada, né? Depois das 35 horas é que começou a sair do planejamento. Cara, ela não tinha nem chegado no Ceará ainda, olha só. Nisso, estávamos entre o norte da Bahia e o sul do Ceará, num trecho em que não havia nada. Nem luz, nem cidades, nem casas. Nada. Vitória da Conquista. Conheço esse lugar, Vitória da Conquista. Só tinha caatinga nordestina e uma lua cheia que iluminava tudo. Que bonito. Vitória da Conquista. É isso e canavial. A única coisa que tem lá. Todo mundo estava muito entediado. Pense, 35 horas de ônibus, sem internet, sem TV, sem nada pra fazer. E todo mundo estava sóbrio. Isso é surpreendente, né? É mega surpresa que a viagem foi tranquila até aqui. Aí, sem aviso, um amigo que chamarei aqui de João tirou a bermuda pra trocar por outra. No que ele tirou... Nossa senhora. Não, calma. Suou lá do fundo. Ninguém é de ninguém, porra! No que ele tirou, alguém... Tava todo mundo sóbrio. No que ele tirou, alguém puxou e várias pessoas próximas continuaram. João, João, João. E o João, animado por aquela torcida toda, tirou a roupa toda. Ó, falando. Muito bom. Por quê? Isso tava escrito que isso não tinha como dar certo. É, por que o cara foi tirar a bermuda, cara? Cara, como que é isso? Não, tô cansado dessa bermuda, vou trocar ela aqui no ônibus. Cara, eu estou 2 dias e meio com a mesma bermuda. Vou ficar com a mesma cueca, mas vou trocar a bermuda. Basicamente é isso. Não, espera aí, entende o seguinte. Fazia 5 horas que eles não paravam mais, porque não tinha mais paradas. Então, sim, assim, como eu disse, vitória da conquista. Canavial, lua cheia, só. Até que foi impressionante que durante 35 horas foi tudo ok. Bom, ela continua aqui. Por que ele tirou a roupa? Eu também não sei. Mas provavelmente era o tédio e mais a sua mente de aluno de ciências sociais. Depois que o João tirou a roupa, voltou pro lugar e ficou lá pelado, sentado, trocando ideia normalmente. Passados uns 5 minutos, o amigo do João também começou a tirar a roupa. Vou chamá-lo aqui de Lucas. E novamente o coro começou. Lucas, Lucas, Lucas. Resultado. Todo mundo começou a tirar a roupa. E ninguém tinha bebido. Nada. O senhor K estava certo. O senhor K estava certo. Quando 80% do ônibus já estava nu, trocando ideia de madrugada, no meio do sertão cearense, apareceu uma garrafa de pinga da roça, vinda não se sabe de onde, e aí o jogo passou a ser virar a garrafa, enquanto as outras pessoas peladas cantavam. Fulano do bairro X vai tomar uma cachaçinha rei, cachaçinha rei, cachaçinha rei. Eu não sei qual é o ritmo dessa música. Não conheço essa música também. E nisso já era muita pinga ingerida. Fomos ficando bêbados, todo mundo pelado ainda, e alguém resolveu começar a brincadeira de passar a bala, que é basicamente colocar um house na boca, e ter um pretexto pra sair beijando as pessoas, passando a bala pra boca delas. Que nojo. Puta que pariu, caralho, eu nunca poderia fazer humanas, com certeza. Agora, pensa essa situação. 30 e poucas pessoas de humanas nuas, é legal que ela ressalta, de humanas nuas, bebendo e beijando umas às outras. Onde isso pararia? Olha, ou ia parar numa suruba com várias execuções, ou então numa produção exacerbada de miçangas. Ou pararia em Fortaleza, no Ceará, que é pra onde eles estavam indo. Eles iam chegar prontos pro evento, né? Exatamente, já chega no padrão. Bom, aí do nada, o ônibus freou bruscamente. Na mesma hora, alguém gritou: "É o Detran! É o Detran!" E a reação geral foi correr pro primeiro lugar que tivesse perto, sentar e colocar o cinto de segurança. Cara, que galera disciplinada. Fantástico, eu tô pelado, mas com o cinto de segurança. As luzes se acenderam e era o motorista religioso, que foi dar uma bronca na gente sobre o cigarro, que estava demais. E quase 40 pessoas peladas, mas de cinto de segurança, ouviram um sermão olhando pra ele. Até hoje eu dou risada pensando que se fosse um agente de trânsito, o que ele ia pensar quando entrasse pra inspecionar num ônibus com 40 pessoas peladas, mas de cinto de segurança? E é isso, essa é a minha história, esperançosa que tenha sido bizarro o suficiente pra ganhar o primeiro episódio do GugaCast. Eu estou morta de curiosidade. Você mandou o episódio pra ela, Rafael? Mandei. Ok. Adoro contação de caso e amei agora que existe um podcast só disso. Abraço pra você, pro Rafael, pro Corraine, que realmente é muito gato. Me liga, Corraine. Pra Jocasta, não pra mim. Aí, Corraine. Só explicar pro Fred aqui, a gente tirou o primeiro episódio do ar porque ele é um pouco polêmico. É, porque eu conto a história de quando eu fui participar do retiro religioso. E algumas pessoas me alertaram que, olha, a Igreja Católica pode não gostar disso. E esse não é um inimigo que você quer ter. E eu falei, beleza. Então agora a gente só manda o link do episódio secreto, por enquanto, pra quem mandar um comentário, uma história ou pedido de conselho pra cartas@gugacast.com. E aí a gente responde com o link do episódio. Mas tem que ter um determinado nível de bizarrice, imagino eu. Tem que ter uma história boa pra gente contar aqui. Ou pedir um conselho bom. Ou pedir um conselho divertido, que é legal. O dono da semana passada foi incrível. Parecia uma novela das oito, você vai ficar louco quando você ouvir. Bom, continuando aqui. Thiago Moreira, 25 anos, projetista viário, Salvador. Bom momento, senhores Guga e Rafael Mafra. Essa história se passa quando eu trabalhava de topógrafo em Rondônia, mais especificamente na UHE Giral. UHE eu suponho que seja uma usina hidrelétrica. Usina hidrelétrica Giral, pode ser, é verdade. Giral, é. Ou então, unidade de humanos extraditados. Estranhos, é. Pode ser também. Extraditados, estranhos. É, faz sentido, deve ser isso. Vamos dizer que é isso. Por que não seria? Quando eu trabalhava de topógrafo em Rondônia, mais especificamente na unidade de humanos extraditados de Giral. Rondônia, cara. Certamente ele estava extraditado. Ninguém vai pra lá porque quer. Voluntariamente. Exato, certamente. Faz todo sentido ser extraditado pra Rondônia. Para continuarmos a história, é preciso ter conhecimento de alguns fatos. O Giral é uma obra gigante, com quase todo mundo que trabalha lá morando dentro do empreendimento. Então faz todo sentido, eles foram extraditados pra lá. Isso é uma colônia penal com trabalhos forçados. Okay. Na época em que trabalhei, tinha 14 mil operários alojados. Caralho, 14 mil é chinês, né? Vamos lá. Caralho, meu irmão, 14 mil dá pra construir até uma navezinha daquelas lá, daquele filme que pega, que o mar sobe e o pessoal sai boiando naquele barco grande. E é 80% da população de Rondônia, né? Exato. Perto dali tem uma cidade chamada Jaci Paraná. Inicialmente uma vila de pescadores e que depois se transformou num dos maiores bordéis a céu aberto. É lá que essa história acontece. Perto de vir embora, meus colegas de trabalho me chamaram pra tomar umas cervejas em Jaci. Convite aceito, fomos em uma casa de eventos, entre aspas, famosa por ali. Garotas de vida fácil, cerveja barata e música ruim eram os atrativos daquele lugar. E já que eu tava por ali, eu pensei, por que não? Olha aí, mais um senhor Cavisita patrocinado por mim, hein? Só falar. Só coisa boa, né? Vamos ver onde é que é isso aqui. Vamos procurar aqui. Só falar e eu emito os tickets de ônibus. De ônibus? Porra, não tem como dizer não. Não vou vou nem procurar onde é, pode emitir. Pode de ônibus, ah. Não tem como negar isso. Pode emitir e me manda o etiquete no e-mail, né? Isso aí. Fica tranquilo, eu vou lá. Qualquer coisa, a menos que aconteça alguma coisa, tipo chova ou faça sol, eu não vou. Mas de maneira geral, tô indo. Lá pelas tantas, a música parou e foi anunciado que haveria uma competição no palco. A menina que dançasse melhor ganharia uma incrível caixa de cerveja Cristal. Nossa senhora, é demais. Que merda. Depois de algumas eliminatórias, sobraram duas moças lutando com unhas e dentes por esse maravilhoso prêmio. E então eu estava lá, prestando atenção nessa final épica de tão marcante, me faz lembrar da música até hoje. E aí ele põe aqui o link no YouTube pra ouvir a música. Você ouviu a música? Não ouvi a música. Peraí que eu vou mandar aqui pro senhor Carl ouvir. Vejamos. Cintura de mola. Bora doidão! Cintura na baia ao vivo, meu patrão! E vamos nós! Eu queria dar os parabéns pra ilustração, né? É, o desenho, a capa, né, do single é realmente muito impressionante. Não, lembra muito alguns pesadelos que eu tive. E que você gostaria de esquecer, né? É, exatamente. Agora, coisas que você acorda gritando no meio da madrugada. Eu finalmente tenho um bordão agora pra abrir o programa. Vai ser... Qual é? Bora, doidão! Vai, fala aí, continue aí a história dele. Depois dessa linda canção ter tocado pela terceira vez, uma das finalistas percebeu que não ia dar pra ela aquela noite e resolveu usar o seu coringa. Mais rápido que um ninja, ela tirou o vestido e começou a dançar nua em cima do palco ao som de Ó Samara, deixa eu bater na sua cara e fazer amor. Beleza, de lugar, não? Lugar maravilhoso. Que coisa. E por todos os seus crimes pela humanidade, você está condenado a viver em Jaci, Paraná, assistindo o concurso da cerveja Cristal com a Samara. Só pode ser isso, né, cara? Só pode ser a punição. É, ele deve ser uma pessoa horrível, porque pra ter esse tipo de punição, cacete, né? Ele morreu e mandou essa carta do inferno. Aclamada pela plateia presente, nossa menina sonhadora conseguiu, no ápice de sua vida, ser a melhor dançarina daquele bar e levar o tão suado prêmio pra casa. Essa é a minha história, parabéns pelo cast, é muito bom, abraço e se cuidem. Meu Deus, eu fiquei com um pouco de nojo quando ele falou tão suado prêmio. Porque ele devia estar realmente, né? Suado. Ele devia estar literalmente suado. Cara, é uma sacanagem, né? Você ter que se submeter a qualquer coisa pra ganhar uma caixa de cerveja Cristal por si só é uma sacanagem. Porque é o tipo da coisa que você não se submete pra ganhar. Você se submete para evitar ganhar. É muito vacilo. Que lugar do inferno. Eu queria declarar aqui, perante a Corte Interamericana, que nós não compactuamos com isso e que essa violação aos direitos humanos não é patrocinada pelo GugaCast. Tá falando da cerveja Cristal. É, não, da cerveja Cristal pra dançar Ó Samara, deixa eu bater na sua cara e fazer amor. Ok. Elvis L., que não morreu. Advogado, 28 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Qual é, Guga? São 1h27 da manhã e me bateu uma vontade de escrever a história mais irada que já tive na vida. E como nunca contei pra ninguém, um mix de aventura, romance de verão em São Francisco. Então pensei, por que não torná-la pública no podcast que boto fé desde o primeiro episódio? Quero dizer, o segundo. Enfim, vamos lá. Obrigado pela fé. É, já é surpreendente, né? É. Algumas pessoas fazem isso, né? A pessoa nunca conta essa história pra ninguém e aí, de repente, ela publica num podcast. É, ok. Minha história tem como cenário a cidade de São Francisco Bay. Em meados... São Francisco Bay não é uma cidade, é uma baía, mas ok. Em meados de 2014, larguei meu emprego e fui estudar por uns meses nessa cidade e fiquei hospedado numa casa de família. Ok. As aulas eram bem legais, conhecia muita gente bacana do mundo todo, especialmente um montante incalculável de asiáticos que tomavam conta de quase todo o canto da escola. Após 2 meses nessa cidade cara e louca, após frequentar bares noturnos com meus amigos árabes cheio da grana, queria conhecer um lugar mais musical, pois gosto muito de blues e jazz. Foi então que meu professor de inglês... Inventem o nome, Rafael. Mr. Mapplethorpe. Não vai ser Arnaldo? Não, ele é professor de inglês em São Francisco. Não podia ser então Arnold. Tem que ser Arnold. Arnold. Arnold. Mr. Arnold. Ele podia ser Loxa. Mr. Loxa. Não, Mr. Loxa, exatamente. Foi então que o meu professor de inglês, o Mr. Loxa, me disse que havia uma casa de show pequena, porém muito famosa na Fillmore Street, chamada Boom Boom Room, onde já tocou diversas lendas do blues e que naquela semana iria tocar Gary Clark Jr. num show intimista. Eu entrei em estado de êxtase quando fiquei sabendo disso e combinei de encontrar com o meu professor, Mr. Locha, na esquina daquela rua para entrarmos juntos. Faltando 40 minutos para encontrar com o meu professor, Mr. Locha, me bateu uma vontade muito do nada de comer noodles num restaurante tailandês, fundo de quintal, que ficava na esquina da rua em que morava. Era o lugar mais fuleiro de São Francisco, porém com a comida mais gostosa que já comi na vida. O local está sempre lotado. Fui adentrando, ele podia ter mandado o nome do restaurante tailandês, né? Porque eu quero ir agora. Fui adentrando e orientado por uma garçonete asiática baixinha, que quase não falava. O cara podia ter mandado o nome do bar em Jaci Paraná também, pra você ir. Pra gente. A gente vai mandar o senhor cá lá. Agradeço, mas não precisa esse tipo de esforço todo. Vai dar até trabalho, pra quê? Não. Todo mundo tem seu preço, Fred. A gente vai conversar sobre isso aí. Fui adentrando e orientado por uma garçonete asiática baixinha que quase não fala inglês, para sentar num daqueles balcões altos onde somente pessoas solitárias comem sozinhas e dividem espaço com o risco de dar cotovelada nas pessoas ao lado. Isso é só uma maneira muito longa de dizer que ele sentou no balcão. Exato. Uma menina muito gata, sentada do meu lado, que estava comendo noodles, bateu sem querer o cotovelo na minha costela e imediatamente ela ficou vermelha de vergonha. Eu disse que estava tudo bem. Ela me perguntou de onde eu era. Todo pomposo, eu respondi que era do Brasil. Como é que é todo pomposo, tipo? Estar todo pomposo respondendo que é do Brasil são duas coisas que não coadunam na mesma frase. Não lembro muito bem como foi o papo, mas eu estava tão imerso que havia perdido a noção da hora e me toquei que a bateria do celular havia acabado e não sabia como chegar no lugar e nem o número do meu professor, o Mr. Locha. Puta merda. Eu estava tão vidrado nas risadas e papo daquela menina que, por fim, descobri que ela era uma australiana. Ela tinha um porte físico parecido com aquelas australianas que competiram nas Olimpíadas. Quais? Depende, se for... A delegação de 400 pessoas. Da... Se for a australiana do hockey na grama, é uma coisa. A australiana do levantamento de peso é outra coisa. Bem diferente, né? A gente tem que organizar isso aí, precisa de mais informações. Bom, ela possuía olhos muito azuis, cabelo um pouco loiro, um pouco ruivo, cacheados e com um sorriso natural, confiante e meigo, que faz qualquer homem derreter. Não queria que aquele papo terminasse nunca. Não, o cara já se apaixonou, fato, né? Era quase meia-noite, daí tive a brilhante ideia de sair dali e convidá-la para ir em algum lugar. Ela topou, e quando vi, estávamos sentados num gramado na frente de uma igreja no bairro de North Beach, com uma garrafa de vinho vagabundo e uma pizza que compramos num lugar chamado Tony's. Sim, muito soprano, por sinal, o lugar. Conversávamos sobre o fato dela ter morado na África, ajudando crianças, morar na Índia e ser professora de órfãos, e eu me sentindo um bosta, sem ter feito nada disso, nem mesmo servir sopa para mendigos no Natal. Em dado momento, tudo ao redor parou, a cena congelou e me caiu a ficha. Puta que pariu, eu estou em outro país, conversando em inglês com uma garota muito linda e foda que salva pessoas, sentado no gramado na frente de uma das igrejas mais famosas de São Francisco, descongela a cena. A partir daquele ponto, eu estava com aquela sensação de que aquilo era realmente um sonho. Tipo daquele quando você, em 1996, sonha que está jogando um PlayStation, que era um videogame muito foda pra época, e não quer acordar. Eu achei essa comparação muito estranha. Esse garoto tem que rever as prioridades na vida, mas vamos lá. O celular dela toca, e de repente, ela pergunta se eu queria ir pra uma... Ele tá demorando demais, cara, pra fazer alguma coisa. Vai ter um plot twist foda aí, não é possível. Eu espero que tenha vampiros. Vampiros. No mínimo. Até porque tá meio chato até aqui, né? Tipo, grande coisa. O celular dela toca e de repente ela pergunta se eu queria ir pra uma festa com ela e as amigas dela. Agora sim. Opa, partiu. Meu Deus, o que era bom ficou ainda melhor. Olha o rapaz no caminho de fazer memórias para a idade adulta. Vamos lá. Fazer belas lembranças para o futuro. Ou ele vai ser assaltado. Ou tudo isso ao mesmo tempo. Chegamos num lugar estilo havaiano. Termina ele falando assim: hoje vivo bem com apenas um rim, meu pâncreas não faz falta. Ia ser muito legal se tivesse hoje vivo bem com apenas um rim. Porra, que falta, né? Chegamos no lugar estilo havaiano e lá estavam mais três amigas delas, todas muito, muito gatas e simpáticas. Uma loira alta, uma morena com carinha de safada, uma ruiva com porte físico de atleta. Mesmo a australiana me apresentando para as amigas, ficou um clima no ar de que estávamos nos pegando. Mas na verdade, ainda não tinha rolado nenhuma abordagem. My bad. My bad foi um comentário que ele fez, ele não ter feito nenhuma abordagem ainda. O cara já tomou vinho na frente da igreja, não sei o que, podia ter feito alguma coisa já. Uma das amigas ficou empolgada porque eu disse que era brasileiro. E cara, não sei o que acontece, mas falar que é brasileiro torna você mais interessante e o papo mais fluido. Pelo menos pra mim foi assim. Depois disso, fomos para umas 3 baladas em sequência. E como nos Estados Unidos a balada termina às 2 horas, estava chegando perto de acabar a festa. Caramba, eles foram em 3 baladas num espaço de, tipo, 1 hora? É, tipo um clipe musical, né? Era só eles entrando e saindo de carros, filmando atrás 3 australianas entrando e saindo. Se ele falou que ele chegou no lugar meia-noite e agora são 2 horas, tudo isso que ele fez, ir pra igreja e sair com as amigas e ir nas 3 baladas, aconteceu no espaço de 2 horas. É. Eu não sabia sobre as after parties que rolam depois que acaba a balada. Fomos pra casa de uns amigos dela, que eu nem fazia ideia de quem era, mas seguimos de táxi até lá. Quando adentrei... Por que ele usa tanto o verbo adentrei? Quando adentrei uma casa, havia umas 5 pessoas ao redor de uma mesa e sobre a mesa havia uns tabletes brancos. O que você acha que tabletes brancos significam? Grandes pedaços de galac. Compra. Eu juro que foi a primeira coisa que veio à minha cabeça também. Galac. Compraram assim, sei lá, 20, 25 tabletes de galac, derreteram. Aquele chocolate branco bacaninho. Aí fizeram um grande tijolo de galac, de, sei lá, uns 12 quilos, e aí cortaram em tabletinhos. Eu só posso imaginar que seja isso. Uou, era a primeira vez que vi LSD na vida ao vivo. Pois como tá vendo? Não era galac. Pois como sou de uma cidadezinha. LSD não vem em papel, não é um selo? Não sei. Eu também não. Agora, sendo LSD, pode ser laca. Laca. É verdade. Desidratado. Por exemplo. É verdade. Ah, é isso. Laca já... super desidratado, né? Bacana. Super desidratado. Você, já que a gente tá falando aqui de chocolate branco, já que é sobre isso essa carta, eu já fiz o teste cego de galac e laca. E o galac ganhou. Ah, é mesmo, né? É mesmo. Cara, se eu fizer esse teste, eu vou saber exatamente qual é o galac e qual é o laca. Sem erro. É, dá pra saber, é verdade. Mas é engraçado porque eu achava que o laca ia ganhar. Mas o galac ganhou. É, até porque o laca é um chocolate branco e o galac é um chocolate amarelo. Verdade. Talvez por isso. Eu nunca tinha visto LSD na vida ao vivo, pois como sou de uma cidadezinha do interior, não havia me deparado com algo que conhecia somente pelos filmes ou seriados. Em determinado momento, me senti um pouco deslocado e vi no canto da sala um violão preto. Vou fazer um som brazuca para descontrair, pensei eu. Agora que essa festa foi pro caralho. Já tava ruim, aí o cara me sugere uma merda dessa e não. O cara pegou o violão pra fazer uma rodinha de violão. Aí alguém lá do fundo grita, toca Raul. Não. Fui até lá e peguei o violão, porém perguntei pra uma menina se eu poderia tocar e ela concordou. Quando eu comecei a tocar bossa nova, na esperança que os gringos gostassem, eis que surge o dono da casa com cara de playboy mimado, gritando comigo algo como "Let's my guitars down". Acho que eu quis dizer tipo "Put my guitar down". Enfim, mandou o cara soltar a guitarra, graças a Deus. Violão. É. Todo mundo em volta não entendeu bem a reação, mas me senti com raiva pelo jeito que ele falou comigo, me deu vontade de quebrar o violão só de sacanagem, mas isso aconteceu só na minha mente. Eu acho que essa história inteira aconteceu só na mente dele, mas beleza. Foi então que eu deixei o violão e saí de casa. Caramba, pra onde vai essa história? Não, eu ainda tô impressionado com a parte de trás da história. O cara chegou, viu um laca super desidratado e um violão preto e pensou, vou tocar bossa nova. Faz todo sentido, não faz? Faz todo sentido. A australiana que estava comigo estava dopada e nem se ligou no que estava rolando. Fiquei triste, pois parecia que eu era o único ali deslocado, talvez por ser brasileiro, ou talvez porque não aceitei entrar na onda de tomar uns doces. Tá obviamente falando do lado. O Mr. Loxa se fudeu até agora, né? Já era. Já era. Por fim, ainda na esperança de ver algum show de blues, às 5 horas fui até o local que havia combinado com meu professor, o Mr. Loxa. Quando estava entrando no táxi, a australiana veio até mim e perguntou onde eu iria. Ela não estava dopada? Mas ok. Aparentemente não tanto, né? É. Respondi que não estava curtindo o ambiente. Ela concordou que ali estava com uma vibe bem ruim e disse que queria ir comigo. Gostei muito dessa iniciativa dela. Cara, você pode ter gostado muito dessa iniciativa dela, mas a sua iniciativa decepcionou bastante. Certo? Até porque quando ele encontrou o laca super desidratado, ele podia ter falado, trouxe um laca pra você. Mas aí tinha que falar isso chovendo, né? É, e tocando, tivesse, a e tocando a rá. Se não tivesse chovendo. Ele ia lá e dava um tapão no registro de água da cozinha, começava a chover pela casa toda. É, essa história que você imaginou agora, Fred, foi muito melhor do que a história que o Elvis imaginou aqui. Era um sonho se realizando, estar no lugar daqueles, coisas que só imaginava que aconteciam em filme. No dia seguinte, descobrimos que a casa dos moleques playboys havia sido invadida pela polícia, um tempo depois de ter saído de lá. Ufa, nem quero imaginar o que seria do meu visto de estudante. Enfim, era hora da despedida da australiana, que estava partindo para o Canadá e seguindo sua vida nômade com estudante voluntário ao redor do mundo. Ele realmente não fez nada. Não aconteceu nada. Ele mandou pra gente uma não história. Ele podia ter resumido isso. Fui pra São Francisco e eu fui numas festas. Era só isso. Basicamente, é. Uma despedida com trilha sonora de Google Dolls ou algo do gênero, digno de um romance de verão. Que não teve romance, seu maluco! não teve romance que se encerra com o crédito subindo a tela e a câmera dando zoom out e pegando toda a cidade de São Francisco. Isso não aconteceu, porque você não permitiu que isso fosse um filme. Você estragou o final do filme e a história. Não, se isso é um filme, com certeza não é um filme americano. Isso é tipo um filme francês experimental que acaba sem acontecer nada. Pô, em que o plot twist é não haver plot twist. Aquele filme iraniano onde as criancinhas... É, filme iraniano em preto e branco, com 4 horas e meia, sem trilha sonora, onde as criancinhas ficam filosofando sobre sola de sapato. Ou sobre um tapete. Eu assisti uma vez que era um tapete. Isso. Esse tapete é lindo, mas esse tapete ele existe na sua mente ou ele realmente é um tapete? Isso é um pano de chão ou é um tapete? Esse tapete me leva pra muitos lugares. Realmente existe filme do tapete? Existe, cara. Chama O Tapete. É melhor do que essa história aqui. Eu consigo pensar em pouquíssimas coisas piores que essa história. Ele mandou um aqui, ó. O cara que foi pra Jaci, Paraná, é melhor do que esse cara aqui. O cara que foi, não. O cara que foi arrastado para Jaci, Paraná, se debatendo e gritando, é melhor que essa história. Ele mandou um link aqui, ó. Só pra provar que ela existe, segue o Facebook dela, que é pra gente não publicar, mas eu vou mandar aqui pro Fred ver. Eu vi esse Facebook e a mulher é bonita mesmo, se é que ela existe. É, porque veja bem, nada impede que ele tenha feito esse Facebook apenas pra basear a mentira dele, né? E, na verdade, isso nunca aconteceu. É um psicopata, Elaborou a mentira nos detalhes. Vou aproveitar então para contar uma história minha de viagem que é realmente legal e não uma chatice como essa. Uma vez eu fui para Nova York, que é um lugar muito legal, e eu ia ficar no apartamento do Airbnb. Eu fui a trabalho e o pessoal do Airbnb reservou um apartamento para mim. Só que a gente deu uma errada de datas. Eu ia chegar numa quinta-feira de manhã, eu ia ficar assim da quinta-feira de manhã até a outra quinta, ok? Eu saí do Brasil na quarta, cheguei lá quinta de manhã. Ia ficar até a outra quinta. Certo. Só que o pessoal do Airbnb se confundiu lá e reservou o apartamento que eu ia ficar só a partir de sexta. Eu ia ficar lá de sexta até a outra quinta, no apartamento. Então eu ia chegar lá na quinta-feira de manhã e não ia ter onde dormir. E o pessoal do Airbnb foi, inclusive, extremamente gentil e legal. Falou assim, a gente consegue outro apartamento pra você ficar uma noite e depois você troca. Ou a gente tenta achar um outro apartamento aqui. Ah, porque assim, porque o apartamento que eu queria não tava disponível um dia antes. O apartamento que estava reservado. Não dava pra mudar. Então eles foram muito gentis e se ofereceram pra reservar um outro apartamento pra mim por mais um dia. Ou para que eu mudasse de apartamento. Mas eu tinha gostado daquele ali. Eu falei assim, não, vamos fazer assim. Me deixa assim. Como eu não tinha nada programado para fazer em Nova York na quinta-feira, eu fui por causa de preço de passagem, coisa assim. Eu fui um dia antes por causa disso. Eu pensei, ah, essa é uma boa oportunidade para conhecer coisas novas. Eu vou chegar em Nova York, vou pegar um avião para qualquer lugar, passo um dia nesse lugar qualquer e volto para Nova York na sexta-feira. E aí eu aproveito esse um dia e conheço outra cidade dos Estados Unidos. Então você, em vez de aceitar o apartamento deles de quinta para sexta, você ia passar um dia em qualquer lugar. Eu ia passar um dia em qualquer lugar. Só que assim, tinha que ser um dia em que eu pudesse chegar e já pegar um outro avião no mesmo aeroporto. Porque se eu fizesse qualquer coisa que envolvesse mudar de aeroporto ou ficar 5 horas no aeroporto, esse dia ia ter morrido, né? E eu ia chegar muito cedo em Nova York. E eu tinha que pegar um avião logo depois e ir pra outro lugar, e tinha que ser um voo curto. No fim das contas, eu fui pra Washington, D.C., e foi realmente incrível. Fui pra Washington, D.C., visitei lá os museus todos, que tem lá no, perto lá do Congresso. Eu vi o Congresso, vi a Casa Branca. Foi incrível passar um dia lá em Washington, mas a história não é sobre isso. Eu tinha me planejado pra ficar lá na quinta-feira, e na sexta-feira, meio-dia, eu ia sair de Washington e voltar pra Nova York. Eu tinha reservado um carro alugado, que eu ia pro Outlet, onde eu ia fazer umas compras, claro. Era uma ótima época de dólar para um. Ia fazer umas compras. E aí depois... Um brasileiro. Isso. E essa é a melhor maneira. Se você um dia for para Nova York e você tiver compras no seu roteiro, a melhor maneira de você fazer isso, você aluga um carro no aeroporto, vai direto para o Outlet, que fica 1 hora da cidade, entendeu? E depois você vai de carro para a cidade. Porque você economiza uma ida do aeroporto para Manhattan e é muito mais agradável. É uma boa maneira de você otimizar tempo e dinheiro e coisas assim. Eu tinha me planejado. Deixa eu ver se eu entendi. Você está sugerindo, depois de passar 9 horas e meia na porra da classe animal, mais 1 hora e meia na imigração e os caralho, e mais 1 hora e cacetada para conseguir pegar o carro, dirigir até até o Outlet, passar mais não sei quantas horas comprando pra depois voltar pro hotel, é isso? Ah, cara, o brasileiro é guerreiro, cara. A gente consegue. Não. Você consegue também. Consegui? Não, olha, hoje em dia eu consigo, mas não faço mais não. Até porque, como bom brasileiro, você não reservou um hotel early check-in pra você chegar às 7 da manhã e ter um hotel reservado pra você. Seu hotel vai estar pronto às 3 da tarde. Isso é outra coisa que eu nunca mais faço também. É, pois é. Bom, eu ia fazer isso e eu tava animado em fazer isso, até porque não, eu não tinha passado essa noite na classe animal. Eu tinha dormido num hotel em Washington. Eu ia pegar um voozinho de uma hora até Nova York, chegar lá... Então pegar tava, tranquilo. Tava tranquilo. Tava tranquilo, tava tranquilo. Eu ia chegar lá, pegar o carro, ia pro Outlet, ia passar a sexta-feira lá, ia comprar umas coisas, ia até encontrar um pessoal lá. E depois eu voltava sábado à noite pra Manhattan. Eu tava sozinho, tinha ido ao trabalho. Aí, só que quando eu cheguei pra pegar o meu voo em Washington, primeiro que eu cheguei com uma hora de antecedência em relação ao voo, só que tinha uma fila quilométrica pra passar na segurança do aeroporto. E aí eu cheguei pra um segurança lá, pra um policial lá do TSA, né, um agente lá do TSA, e falei assim, ó, meu voo vai sair, eu vou perder meu voo, será que tem como você me passar na frente da fila? Aí ela falou, eu não vou fazer isso, se você quiser, você pede pras pessoas aí e se vira. Eu entrei no final da fila e fui pedindo pras pessoas, uma por uma, pra passar na frente dela, umas 30 pessoas. Eu pedia pra pessoa, passava na frente, pedia pra pessoa da frente, passava na frente. Eu fiz isso 30 vezes. Muito todo mundo guerreiro. Deixou. Todo mundo deixou. Todo mundo falou, claro, vai lá. Não, tudo bem. Eu mostrava meu bilhete, mostrava que meu voo tava saindo. Eles, não, vai lá, por favor. Todo mundo deixava. Aí eu passei, entrei, fui correndo pro portão e cheguei lá, o voo tinha atrasado. Aí a gente foi esperando uma hora, mais ou menos, todo mundo embarcou. A gente embarcou, foi pra pista, esperou pra decolar. O piloto avisa que o aeroporto em Nova York fechou por causa do tempo. Puta, tá que pariu, hein? Voltou pra sala de embarque, a gente ficou lá. E nisso, cara, eu tava tipo... Aí eu tava de mau humor, cansado, tipo, puta, fudeu minha viagem, que merda. Sabe, quando você fica achando que... Na verdade, ninguém fez nada, o aeroporto fechou porque fechou. É isso que o aeroporto de Nova York faz, ele fecha. É, então. Ninguém fez nada contra mim, não foi erro de ninguém da companhia aérea, mas eu tava de muito mau humor por causa disso. E eu fiquei pensando, ah, que droga, né? E aí a gente foi sair pra Nova York, era tipo umas 7 da noite já. Então não ia dar tempo de fazer mais nada do que eu tinha pensado. E eu pensei assim, ah, que merda, acabou, não vou nem pegar o carro, vou pegar um táxi, vou direto pra Manhattan, amanhã eu já vou pro evento e tal. Eu tava de mau humor e tinha desistido de tudo. Aí, quando eu cheguei em Nova York, peguei minha mala, eu pensei, alguma luz, eu tive uma iluminação de bom humor. E resolvi, ah, quer saber? Eu vou dar uma tentada, vou lá, vejo se o carro tá lá ainda, e eu vou no Outlet amanhã, porque o evento começava só sábado à noite. Vou no Outlet amanhã, no sábado, vou amanhã cedinho, eu vou de carro até Manhattan, paro o carro num estacionamento, vai custar uma fortuna, mas paciência. Custa, sei lá, uns 30 dólares, 40 dólares, se você deixar um carro uma noite lá. Vou deixar o carro lá, paciência, vai custar um pouco mais caro, depois eu pego o carro de manhã e vou no Outlet e faço o que eu queria. Assim, tipo, sabe, eu mesmo conversei comigo mesmo e falei, ah, cara, não fica assim, vai lá. Ok. É. E aí, quando eu cheguei na locadora pra pegar o carro, a pessoa falou assim, ah, o seu carro, o carro que você não alugou, o carro econômico com ar que você alugou, não está mais disponível. Você gostaria de trocar por um Mustang conversível? Uou. Aí eu falei, claro. Aí sim. Claro, por que não? E aí eu peguei o carro e falei, porra, olha só que legal, né? Você, tipo, você diz sim pras coisas, é igual aquele filme do Jim Carrey. Você diz sim pras coisas e as coisas legais acontecem. E aí eu peguei o carro. O universo conspira a seu favor. Quem disse essa frase? Paulo Coelho? Lair Ribeiro ou Jim Carrey? Jim Carrey. Eu peguei o carro e fui pro meu apartamento lá do Airbnb que eu tava em Nova York. E aí eu fui chegando, e eu tava num lugar que é no Lower East Side, numa rua que chama St. Mark's. E eu tinha ficado hospedado lá, eu já tinha ido nessa rua uma vez e fiquei hospedado. Eu não conhecia muito bem o lugar, mas o apartamento era lá, eu sabia onde ele se localizava, eu tava indo pra lá. Quando eu tô chegando de carro, eu falo assim, porra, eu tô de carro conversível em Manhattan, eu vou abaixar a capota. Eu não vou ficar andando com a capota levantada, certo? Correto? Certo. É isso que você faz. Eu abaixei a capota. E aí, cara, quando eu fui chegando, esse lugar, o Lower East Side, é um lugar de balada. É tipo a região da Rua Augusta, né, em São Paulo, entendeu? É um lugar onde as pessoas vão pra se divertir. Era sexta-noite e eu tô chegando de carro conversível na balada, cara. Olha que maneiro. Melhor do mundo. Aí eu tô chegando e aí eu pensei assim, putz, olha que legal, que coisa incrível que tá acontecendo. E aí eu entrei e virei na minha rua, que era onde ficava o apartamento, que ficava uma quadra atrás da St. Mark's, que é a rua da balada. Aí eu virei na minha rua, e eu tinha visto um prédio de estacionamento, mas eu falei assim, eu tô tão com tanta sorte que eu vou procurar uma vaga na rua, e não vou pagar o estacionamento. E aí eu virei, e comecei, e é muito difícil achar vaga na rua em Nova York, comecei a procurar vaga na rua, e de repente, cara, tem uma vaga. Uma vaga bonitinha pra mim, a, sei lá, 20 metros do meu apartamento. Aí eu, putz, cara, tá tudo muito incrível. Parei, fiz uma baliza, deixei o carro ali, levantei a capota. Quando eu saio do carro... Vamos melhorar essa história? Fala assim, dei um cavalo de pau e o carro parou exatamente na vaga. É, eu devia ter tentado, porque teria dado certo. Parei o carro ali, levantei a capota. Quando eu saio do carro, tem um bar na minha frente, chamado Old Ale House. É um pub, na minha frente. Tipo, carro, vaga, pub. como se ele tivesse sido, aquela vaga tivesse sido colocada ali pra mim. É como se a vida estivesse no modo tutorial, sabe? Tipo, vá pra cá, vá pra... Sabe quando você tá no videogame e ele vai, tipo, tudo fica escuro e só um lado fica claro pra você entender que é ali que você tem que ir, na fase tutorial. Tem uma seta vermelha piscando pra baixo. Era como se fosse isso, uma seta vermelha piscando, tipo, entre aqui. E eu falei, claro que eu vou entrar. Tipo, eu nem fui pro apartamento. Eu entrei no bar, entrei no pub, pedi uma cerveja. Ó, já vou avisando antes que você... Fred, antes que você fique decepcionado, essa é uma história de vitória, não de derrota. Aí eu entrei no bar, pedi uma cerveja, e o bar tinha aqueles barris. Sabe quando a pessoa usa um barril como se fosse uma mesa? Sim. Um barril enorme, e você fica numa mesa que você fica em pé nela, né? Uma mesa sem bancos. E tinha um barril desse vazio, eu pedi uma caneca de cerveja, e eu fiquei ali, parado, olhando pra fora e apreciando a vida incrível que tava se abrindo na minha frente. E aí começou o show do Foo Fighters, que tava passando ali pra... Não, melhor. Chega um cara e bate no meu ombro. Ei, aquele Mustang conversível ali é seu? Aí eu viro e tá o sósia do Sammy Hagar. Sabe o Sammy Hagar? Vocalista do Van Halen, que tocava uma guitarra vermelha. Sabe quem é que tem um cabelo loiro, assim, meio armado? Acho que sei. Eu achei por um momento que ele fosse o Sammy Hagar. Eu falei, não, só pode ser isso. Agora eu vou numa turnê com o Van Halen. É. Mas era o sósia do Sammy Hagar. Estamos precisando de um guitarrista. Será que você poderia? Olha, o Ed se machucou. Será que você podia subir... Mas eu não sei as músicas. Não, você sabe, tenta aí. O que você tocar tá bom, não tem problema. A gente te acompanha. A gente quer tocar bossa nova. Aí o Sammy Hagar cover falou assim pra mim, aquele Mustang ali é seu? Aí eu falei, é. Aí ele falou, cara, você não pode parar ali. Eu falei, por que não? Ele falou, porque ali é um cruzamento. É um cruzamento em T, sabe? Não é uma cruz, é um T. Ele tem uma rua vindo de um lado só, mas ela não cruza. Sim. Outra rua. Na regra de trânsito dos Estados Unidos, sei lá, 50 metros, 50 pés de cada cruzamento, você não pode estacionar. Eu não tinha percebido que tinha uma ruazinha que desembocava ali. E ele falou assim, você não pode parar ali porque ali é um cruzamento. Por isso, e todo mundo faz isso, todo mundo vem aí e para nessa vaga. É uma multa de $150. Tira o seu carro de lá. Aí eu lembrei que eu tinha visto um estacionamento do outro lado do quarteirão. Aí eu falei, tá bom, você segura minha cerveja pra mim? Ele falou, claro. Aí eu deixei minha cerveja com o Sammy Hagar, peguei o carro, levei o carro até o estacionamento que tinha ali atrás, peguei minha mala, levei no apartamento, que era muito legal, e o cara lá, o dono do apartamento, deixou um bilhetinho com um monte de coisas legais, voltei pro pub e fiquei lá batendo papo com o Sammy Hagar e os amigos dele. E foi isso, cara, essa foi a minha noite. E no dia seguinte eu peguei o carro e fui no outlet, deu tudo certo, passei uma tarde, comprei várias coisas legais. Isso sim é uma boa história. É, uma bela história. Quer dizer, mas faltou vampiro. Mas... Faltou violência. Não, faltou tá bom, amor. Eu sei porque é uma história de vitória, que a gente realmente gosta da história de derrota, mas pelo menos eu disse sim pra vida, ao contrário do nosso amigo Elvis, que não seguiu o tutorial, o modo tutorial, que tinha uma seta vermelha apontando pra australiana, aqui, beijo, aqui, e ele não fez nada. É verdade. É verdade. Não, o Elvis realmente peidou na farofa. Ele teve a chance, mas ele podia ter transformado esse... Cagou no maior, bonito, hein? Bonito isso, vou usar. Cagou no maior. Bonito isso. Toda a chance de fazer uma história de vitória foda, épica, e me saiu... Nem com história de derrota esse puto conseguiu. Nem isso. A história... Não teve história dele. Ele achou bonito. História. A moral da história... Eu quis contar essa história aqui do Sammy Hagar cover pelo seguinte. A moral dessa história é que quando a vida tá em modo tutorial, você tem que perceber, você tem que ficar atento pra quando a vida tá em modo tutorial pra você e aí seguir o que ela tá dizendo. É isso. Justo. Bonito, bonito. Bonito? Bonito. Então, tá. Bonito, bonito. Frase pra tatuar também. Ou pra uma camiseta. Ou pra uma camiseta. Rafael, temos análise de série? Análise de música hoje. Bom, você me desafiou no último programa a trazer uma música para analisar aqui que fosse desse século. Você conseguiu? Foi muito difícil, porque é difícil achar músicas realmente relevantes nesse século. Mas eu fiz um esforço, encontrei essa música chamada É Isso Aí. A música da Samara é desse século. É verdade, talvez a gente possa fazer uma análise sobre a violência às mulheres com a música da Samara. Talvez isso seja um modo tutorial pra você da vida aí, falando, ó, uma música aqui desse século. Vou pensar sobre isso, mas hoje a música chama É Isso Aí. Ela é uma canção originalmente em inglês, de um cara chamado Damien Rice, que embora tenha nome de arroz, eu nunca ouvi falar. Damião Arroz. Mas a gente vai ver aqui a versão que a Ana Carolina fez pro português em 2009. Pra gente saber que ano foi 2009, parece que foi ontem, né? 2009 é realmente muito tempo. Perto. Mas ele foi o ano de lançamento dos saudosos Babalu de maçã-lancia, que era uma mistura de maçã e melancia, e o Babalu de flocos,